Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos dar hoje início a mais uma edição dedicada naturalmente à música instrumental. A primeira é de Luís Humberto, que nos traz o tema Look for a Star, dos anos 50. E também, mais ou menos na mesma altura, vamos ouvir Luís Americano com o tema Numa Seresta. São as duas músicas que vão abrir mais uma edição da nossa Nota 7, dedicado, como já sabem, à música instrumental, sempre aos sábados e aos domingos, entre as 12h30 e as 13h, aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos então escutar estes dois temas e eu volto daqui a pouco com mais outros dois temas, bastante diferentes destes que acabamos de, ou que vamos, aliás, ouvir a partir de agora. Thank you. vamos continuar nesta edição da nossa Nota 7, agora com dois géneros, aliás, duas músicas bem diferentes. A primeira é um tema que conhece bem, ainda que aqui numa versão mais, enfim, mais dinâmica, vou chamar assim. A música é de Peel Down Man, o tema Peel Down Rides Again. É uma música bem conhecida, embora não sei se será por este título que será maioritariamente conhecida, até porque esta é uma versão diferente da versão original. O tema foi gravado no ano de 1961 e alguns anos depois, neste caso 18, em 1979, era a vez dos Violinsky gravarem Clog Dance. Uma música bem diferente, aliás, quer no formato, quer no suporte em que foi gravado. Uma ainda na passagem da era mono para estéreo, outro já quase na era disco digital. Ora, duas músicas que apesar de terem 18 anos de diferença, têm muito de antigo em comum. Aliás, é notório, mas são músicas realmente... vale a pena conferir. São músicas que nos transportam quer uma à década de 60, quer outra à década de 70 e que, portanto, nos vão transportar um bocadinho no tempo também ao som dos seus ritmos, que nos vão transportar também para uma outra dimensão. Pelo menos é isso que eu espero. A primeira música então de Peel Down Man chama-se Peel Down Rides Again. Thank you. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Nota 7. Johnny Person é quem segue com o tema Sleepy Shores. É um tema bem mais calmo comparativamente àquilo que acabamos de ouvir, Cloak Dance. Vamos agora ficar com mais... Depois de ficar com Johnny Person, vamos ficar com Franz Lambert. Também é um tema conhecido que vamos ouvir, embora aqui numa versão diferente, claro. É um tema da década de 70 também. A música chama-se Green Sleeves e é uma música, enfim, que dispensa apresentações. Eu não sei também se é por este título que será conhecido ou não. De todas formas, é uma música clássica, inclusive, já bastante antiga, e que vamos aqui hoje recordar no nosso Nota 7. Já a seguir, chega mais um Top 40 Brasil. Eu vou voltar amanhã às 12h30. Fique bem, boa tarde na companhia do Canal 2.